Eu fiz tudo sozinha, foi culpa minha. E hoje eu vejo erros que antes eu não entendia. Que só me afastou da tua presença, Pai. Só me afastou. Eu fiz sabendo que não ia dar certo. Eu sempre soube que o certo é estar perto de ti. Jesus, você não tinha nada a ver com essa bagunça, mas você decidiu me ajudar pra sair desse beco sem sair. Você foi minha saída. Esse beco sem sair, você foi minha saída. Mesmo não tendo nada a ver.